Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Bem-vindos a mais uma madrugada. 6 horas, boa noite. Pronto, eu ia continuar, mas já não é? Bem-vindos a mais uma madrugada aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é 5 de 11, qual é que é o mês? Ora, 14. Ok, hoje é o dia 5 do 14º mês de 2011 e estamos a dar início a mais um Escolhes Eu ou Escolho Tu? E pronto, e é este o princípio do programa. Hoje sou tu a escolher. O Nuno hoje também está por aqui. Pronto, aliás, que nunca aconteceu, não é? É a primeira vez que está a acontecer em 44 mil edições. 44.100, que é para ficar de acordo com a gravação do fecheiro. Eu por acaso ia dizer isso. O 44.000 saiu assim à sorte, mas pronto, mas o 44.100 depois ocorreu. Mas pronto, e é assim. Então hoje estamos Homens da Luta na final, não é? Uhum, eu disse na semana passada. Para a semana vamos estar no dia da final com os Homens da Luta da final da Eurovisão, ou não. Então, não, eles vão conseguir. Claro que eles são. Não, por acaso tenho que admitir uma coisa. Eu não sei em que lugar que ficamos, é um facto. Ninguém sabe, não é? Mas... Os da organização sabem que eles já estão a se apresentar. Exatamente. Mas eu não percebo porque é que não dizem aqueles que não ficaram. Eu já te expliquei. Eu também não sei, não falo com nenhum deles. Não, é assim. Mas é uma das razões é assim, Não, tipo, os que passaram. Eu até percebo que não se diga. Mas os que não passaram, já que ficaram pelo caminho e já. Não querem ficar com a sensação do último lugar na meia final, que era o último dos últimos. Pois. Isso é como quando. Olha, tu deves-te lembrar, houve um festival que tu quase roubavas o primeiro lugar. Do sexto para baixo não sabes quem é que ficou em último. Não, o júri é que estava, eu diria que me deu que ter o primeiro lugar a ti. Do sexto ao. Porque eu tinha-lhe pago uma Coca-Cola antes. Do sexto ao 14º não sabes quem é que ficou. Ah, mas isso eram crianças, era diferente. Então, e também não são. Pois há alguns, enfim. Olha, vou-te dizer, na primeira meia final, na terça, entre 19 músicas, gostei de 4. Não é gostar, era a menos más. Portanto, está uma porcentagem muito boa. Não, eu por acaso ouvi algumas que gostei. Ah, mas tu és todo puncha. Não, por acaso confesso que não percebo como é que a Grécia... Primeiro, como é que eles conseguiram levar uma música daquelas à Eurovisão? E segundo, como é que eles passaram? Isso é que eu também não percebi, mas pronto. Mas, esta semana, na Antena Web, o Ildefonso vai fazer o seu resumo. Ah, pois é. Não, estou a falar do mesmo ti, estava a dizer para te fazer o seu resumo da semana. Ah, eu! E ao mesmo tempo era uma introdução para lembrar os ouvintes que amanhã estreou esta semana. Exatamente. Ora bem, esta semana foi uma semana positiva aqui para a rádio, como puderam perceber, não é? Ah, sim, porquê? Então anunciamos a estreia do Rodrigo Almeida. Sim, e depois? E anunciamos a estreia também do Nuno Mitó. E depois? Vai-se embora, tu? Não. Então não foi positivo, mas qual é que foi positivo? Mas quem sabe, não vai embora, mas quem sabe eu abandono alguns dos meus programas. Dás um lugar aqui ao Lorde. Por exemplo, eu acho que ele faz um papel melhor que eu. Uhum. Acho que sim. Bem, não vou pensar. E também foi uma semana marcada pelo regresso de Uma Hora de Sucesso e de Noite Entre Todos. Dois programas... Bem, um não é de raiz, mas é quase de raiz da Antena Web. O outro é mesmo de raiz, pronto, que é Uma Hora de Sucesso. Enfim, olha, acho que foi o meu único programa que desde o princípio ao fim nunca teve uma única edição que não houvesse. Porque gostas, não sei. Mas, também não sei, foi mesmo por mera coincidência. Em 37 semanas ou 37 edições. Amém. Ou melhor, em 36. Com a conversa, já nos sabes que música é que é? Sei, perfeitamente. Então diz lá. Ah, não, música que vamos ouvir. Ainda não acabaste o resumo dessa semana, vamos ter no rap. Diz lá, mais. Não, não, genericamente foi isso. Então, afinal, pronto. Já acabaste. Já acabei. Entre nos anímicos, já agora. Afinal, para acabar. Não, acabei de resumir na web, não é? Sim, em termos mais pessoais, foi uma semana em que me senti vivo, vá. Ei. Sim, não, senti-me vivo porque, sabes, senti muita coisa. Ei. Senti-me muito feliz, senti-me nunca triste, mas mais melancólico, mais saudosista, aliás. Vais ouvir um pac. Portanto, pronto, foi uma semana ainda assim interessante, diferente das últimas, que é bom. Ora bem, música que vai abrir o programa, já que eu não pensei que eu não sei, mas eu sei, a música da Lady Gaga, e chama-se Born This Way. Mas eu trouxe esta música numa versão diferente, eu trouxe numa versão country. Bem, e porquê que eu trouxe esta música? Bem, primeiro porque é assim, eu ao princípio confesso que não gostava muito da Lady Gaga. Agora, mas desde que soubeste nascer no teu dia, no teu mês, no teu ano... Passei a gostar menos ainda. Ah, não! Não, passei a gostar mais um bocadito. Ah, mais um bocadito. Eu continuo a dizer que ela é a tua irmã gêmea e foi separada à nascença. Eu também acho. Nada das parecências, sobretudo nas cuecas. Que é? Ela mostra sempre cueca. Pois, está bem. Pois, está bem, eu acredito que sim. Pá, nunca reparei. Foi por nós que, por acaso, nunca reparei. Não. Não, por acaso, não. Isto está na tela. Olha uma coisa, o que é que eu te ia dizer? A propósito da Lady Gaga... Não gostavas muito da Lady Gaga... Ah, tu já ouviste a música feita para o Roberto? A versão portuguesa... Roberto, guarda-redes do teu Benfica, clube. Exatamente. A versão... Vai embora. Dizem que ele vai embora. Mas dizem que sim, não sei. E o Arthur vai para lá para o lugar dele, do Braga. A versão portuguesa do Alejandro. Oh Roberto, oh Roberto... Fango, não sei como é que é. Mas é por aí, é. É, nunca ouvi. És um pinteiro grande frangueiro, Roberto. A música não é assim. Ah, muito fixe. É, por aí. É, dois. Estavas a dizer, não gostavas muito da Lady Gaga. Ah, pronto. Não, mas comecei a apreciar mais as coisas que ela tem feito. Acho que ela ainda não é propriamente muito compreendida como artista. Pronto, enfim, apesar de às vezes se extravasar um bocadinho, mas eu acho que é uma boa artista. Pronto, sobretudo porque consegue fazer uma coisa que eu acho que é difícil, que é fazer, digamos, frente aos tabus, não é? A música Judas, lançada em altura da Páscoa, não foi por acaso. Bueno. Portanto, foi assim. Foi para entrar no quadro da música da Sexta-feira Santa. Exatamente. Eu combinei com ela. Exatamente, pronto. Mas o meu motivo é este, porque acho que é uma versão interessante. O Born This Way está uma coisa muito, na minha opinião... Muito expressão. Está com muitos efeitos. Ah. Não é na voz, é mesmo na música em geral, está com muitos efeitos, está com muito eco. Se tivesse um bocadinho mais naquela, nem sequer percebes qual é que é a batida. Quer dizer, é difícil, não sei. Acho que está percebe-se que mesmo na música há pouca coisa muito, muito pouco natural. Aliás, há muita coisa pouco natural. Pronto, e então esta versão country de certa forma compensa esse exagero na versão dance. Pronto, e foi por isso que escolhi. Está bem, está mal, mas está bem. Pronto, está bem. Está mal. Está bem, pronto. Está mal, mas está bem. Pronto, está bem, achas que está mal? Está bem, pronto. Então mete lá a música. Pronto, então vamos lá a música, vamos lá ficar com Born This Way, a versão country de Lady Gaga. Mas quem canta é ela? Gaga, é ela, é? Está bem. Então vamos lá, música. Até já! It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're our own superstars. She rolled my hair and put my lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up and you'll go far, listen to me what I say. I'm beautiful. prudence and love your friends. Suffer, care, rejoice the truth. And the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. Hurt for love is not a sin, belief, capital H. Transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, should I orient me? I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Escolheste esta música não foi só por causa daquilo que tu disseste. Então? És um impostor. Então diz lá. Na quinta-feira, fez um ano que eu estava numa dentista. Não era, a consulta não era para mim, mas estava à espera que a paciente saísse lá dentro. E enquanto não saía, peguei numa revista, numa daquelas que se encontram em cima da mesa, disponíveis para as pessoas que estão à espera poderem ler e eventualmente passar o seu tempo com uma boa leitura. E foi nesse dia, dia 12 de maio de 2010, que fiquei a conhecer a Lady Gaga. Ou seja, já tinha ouvido assim umas coisas. É o que eu digo, até entrar mais na rádio, até fazer o K790, o Vinil 80 e o evento Top 20, não... já sabes a história, não é? Não estava tão dentro da música atual. Mas eu digo-te outra vez, porque tu tens Alzheimer e esqueces as coisas. Eu esqueço-me do quê? Daquilo que eu te disse ao bocado. Já não sabes o que é que foi. Por acaso não. Como é que chamas? Eu? Pois. Não sei. Onde é que estamos? Não sei. Pois. Chama o Gaudêncio. E então... Gaudêncio! Ah, isso já não esquecesse. Quem é o Gaudêncio? É um primo. Ah, sabe como sabes? Deve ser a única coisa que ficou aí guardada na memória. Já tinha ouvido, olha, até foi no 5 para a meia-noite na RTP, eles a comentar, ei, não vais meter lá a Randall da Lady Gaga, que na altura devia dar manhã à noite nas rádios. Dava. Isto foi em 2009. Isso foi final de 2009, por aí. Até que em 12 de maio de 2010 eu vejo lá na capa, Lady Gaga, a história, não sei o quê. Fui ler, vi as páginas todas, li o artigo todo sobre ela. Fui aí que fiquei a saber a idade dela, na altura eu tinha 24. Eu fui uma artista mundial, da idade aqui do ceguinho. E uma rapariga nova, e que era ela que desenha, não é ela que faz, mas é ela que desenha, cria as suas próprias roupas, a maioria, e é ela que idealiza os seus espetáculos. E pronto, foi aí que eu fiquei a saber que ela já está há muito tempo a ser comparada à Madonna, 30 anos depois, a marcar a diferença. E então, 12 de maio foi quinta-feira, fez um ano. Primeira razão. Segunda, ontem à noite tem um concerto dela na televisão. Ah, foi? Ai, não foi por causa disso que escolheste? Não. Por acaso, até à noite estava a ver, estava a pensar, olha, aquele sanguinho vai escolher a propósito. É, ele tem... é a coisa... Ah, mas a desta vez manei-te com antecedência. Hoje de manhã. Isso é uma calúnia contra a minha pessoa. Monster Ball Tour. E eu estou a ver um concerto dela em Nova York. Pela primeira vez vi um concerto da Lady Gaga, sem ser 2 minutos. Vi muitas músicas, vi o concerto quase todo. Exato. Vamos lá, uma coisa, bem, eu digo, eu porque já dela não quer dizer que gosto de tudo que ela faz. E ela lá diz que apela muito, se calhar os outros fazem isso, mas não é para os outros fazerem que a gente também vai fazer. Apela muito à babadeira. Diz que os parvalhões bêbados, ah, eu sei que são os maiores. Eu estou a olhar aqui para o Madison Square Garden, o recinto em Nova York. E estou a ver muitos parvalhões bêbados. Esta gente só veio aqui para beber e para se divertir. Pronto. Mas, enquanto ela dizia essas coisas estúpidas, estava sentado ao piano, a tocar, a dar música de fundo. E foi aí que eu comentei. Esta Stefania já... Ah, não foi nada. Porque no fim, depois dos bastidores, e ela numa sessão só de vozes, e ela e mais meia dúzia, assim nos bastidores, a cantarem... Olha, precisamente esta, a Born This Way. A cantarem esta numa versão mais vozes da rádio, sabes? Uhum. A darem várias vozes e depois um gajo lá atrás um... E ela a cantar sem músicas, sem alterações, sem máquinas para o meio, uma pessoa ouve aquela voz, eu até que meter lá em casa. Há duas coisas que esta Stefania German nota é superior à Madonna. Ah, devia saber o nome da Madonna. É mesmo Madonna. É Madonna. Madonna. A Lady Gaga é superior a duas coisas. A voz, para mim, é melhor, mas bem, bem melhor, né? Mais capaz do que a da Madonna. A voz e mesmo a própria afinação. É o que eu estou a dizer. E segundo, toca piano e bem, coisa que eu nunca vi a Madonna fazer. Supera nesses dois aspectos. E eu estou com o modo à noite a dar e olha, ele e o Alberto vai escolher por causa disso. Estou a dar até, por acaso. Não, Mariano, mas eu por acaso nem sequer sabia desse concerto. Mas não, assim, é isso que eu digo, ela faz uma... Tu deixaste uma imagem interessantíssima, que é essa... Ela está a tocar ao piano, que é uma coisa... Vai, intelectual, não é? E ao mesmo tempo tentar dizer para voices, quase, não é? Mas a verdade é essa... Sabe quem é Liza Minnelli? Já ouvi falar nela. Está bem, diga. Mas isso já é para ela, já não é viva, não? Estava a ver o concerto, mas acho que não está viva. Ah, pronto, já percebi. não, é assim... Pô, uma carta, então, está lá. Ela... Como é que é dizer? Ela, no fundo, tem razão. Não, ela, no fundo, tem razão naquilo que diz. Embora não tenha ficado bem dizer, muito menos naquela altura. Mas a verdade é que ela tem razão, não é? O pessoal não vai... Aliás, tu vês, por exemplo... dou-te uma outra imagem. Tu pensas que daquelas duplas brasileiras, e mesmo do Zé Plágio e não sei o quê, achas que estes vão para lá ver o concerto? Vão para lá primeiro para desafogar as mágoas, gritar, que nem... pronto. Nenhumas mulheres na altura do parto, pronto. É. Se bem que eu acho que há mulheres na altura do parto que não gritam tanto como... Então é o que eu digo, eu sou mesmo anormal. Eu quando vejo o concerto, porque é raro, quando vejo uma peça de teatro, vejo uma coisa, eu vou para ver. Não é para ver, nem para divertir ninguém, é para ver. Exato, não, mas para, isso é aquilo que tu fazes, isso é aquilo que eu faço. E é aquilo que cada vez mais pessoas, felizmente, fazem. Mas a verdade é que tu vais ver a música, as músicas, eles estão a tocar as músicas e eles estão a dizer, enfim, e é verdade. E portanto, aquilo que ela diz, apesar de ser uma afronta, e como se eu estivesse lá não ia gostar de ouvir aquilo, gostava de ser enquadrado num grupo que não é meu, a verdade é que eu tinha que aceitar que a maior parte das pessoas é assim. Pronto, infelizmente é assim. Mas não tem nada que estar a incentivar isso. Pois, isso é verdade. Isso é mesmo só pop-pop. E depois está sempre a dizer as mesmas coisas. Madison Square Garden, meus pequenos monstrinhos. Madison Square Garden, vamos lá, rockar. Os meus monstrinhos. Vocês com liberdade podem fazer tudo. Ah, ela insiste muito num... Pelo menos no concerto que eu vi ontem, deve ser todos assim. Insiste muito num tema. Com liberdade e com vontade, a gente pode fazer qualquer coisa. Incentiva as pessoas a libertarem-se e a agirem. Está sempre a dizer isso. E os meus pequenos monstrinhos. Minha liberdade. E os meus pequenos... Olha, acabou com o namorado. Sou hoje. Oh! É agora que eu me vou candidatar. Deixas ao irmão. O irmão tem a licença do cunhado. Tens. Obrigado. Tens. Olha, licença. Não perguntaste como é que foi a minha semana. Então vou dizer-te. Uhum. Sempre perguntaste. Diz lá. Vou fazer uma reclamação à empresa que me emprega o emprego. Porque desde quarta à noite estou aqui lixado a voz e o caralho. Sabes porquê? Quase certeza foi... Quer dizer, se fossem os médicos, se calhar nem eles sabiam. Mas tenho quase certeza que é uma coisa chamada ar-condicionado. Ah. Porcarias dos ar-condicionados. A tua amiga da beira-rio, da beira-mar, até disse que é, achei piada a frase dela. É a única invenção do século XX que nunca devia ter sido inventada. Porque aquela porcaria... Por acaso é verdade. Quer dizer, estão 17 graus, estão 18, 19, e estão bem, ligam o ar-condicionado. Estão com 11, já sabe. E eu, bom, começo logo com a garganta. Quarta à noite, já comecei igual, olha, ainda estou assim meio xó-xó. Achas bem isto? Na segunda-feira estou a brincar, na segunda-feira vou lá e vou falar. E ao que sei lá também estamos bastante com isso. É ainda pior, tenho problemas respiratórios. E não é só, é que estava ao lado dela é igual. Por isso, eu levo mais porque o ar-condicionado. É que estava ao lado dela, não conheço. Estou assim, está atrás de mim, está no teto, vem no teto e está mesmo atrás de mim. E de vez em quando levo lá com coisa mesmo nas costas. E pronto, e depois que é assim. Já foi a segunda vez, uma quarta-feira, que eu só tenho lá a banhar e ao mesmo tempo estou a falar. Pronto, fato, podes falar. Não, tens razão, acaba lá. Acaba lá, acaba. Eu estava a dizer que quarta-feira tive lá uma manhã e ao almoço vim embora e tive tarde em casa. Agora foi mesmo faltar. Ontem não fui. Fiquei em casa. Quinta-feira estava a folga, mas ontem foi. Sim, mas lá, o que estavas a dizer? Não sabes o que é. Não, eu queria dizer. Ia dizer que sabes que o mal do ar-condicionado é que tem sempre muita umidade. Então, o ar-condicionado não faz mal em condições de calor ou frio. O ar-condicionado faz mal em calor em alturas de... quanto maior for a diferença entre a umidade relativa libertada pelo ar-condicionado e libertada pelo ar em condições normais, pelo ar ambiente, mais mal faz. Porque se tiver muito calor, mas a umidade for mais ou menos a mesma, não faz tanto mal. Agora, isto é quase como estás a respirar, sei lá... mas é mesmo isto, estás a respirar um ar pouco úmido, de repente tem uma lufada de ar muito úmido e há uma série de bactérias que se alojam nos nossos organismos e pronto. E é por isso que faz muito mal. Ora, como o ar-condicionado é sempre muito úmido, quando há uma umidade relativa mais baixa, pronto, fica-se assim. A minha resposta à versão da Lady Gaga é uma versão de uma música que é a tua amiga. A Olivia Gaga é a minha amiga do pop. Quem é a tua amiga do pop? A Britney Spears. Lançou o seu primeiro single em 1999, chamado Baby One More Time, em que eu podia trazer duas versões. Uma do Primo de Óculos, que ouvimos na semana passada, mas sozinho, ele sozinho, só ele, a guitarra e a voz dele. A cantar o Baby One More Time só com a guitarra. Nunca ouvi também, para não? Também não vais ouvir agora, me apetece. Ouves depois. Eu mostro em off. Em off eu mostro. Tá bem. Mas vamos ouvir aquela que eu considerei. Aliás, eu creio, posso estar enganado. Se tiver, dá-me um soco. Também não sabes se eu estou enganado ou não, porque é uma coisa só da minha memória, não é da tua. E eu tenho a impressão que conheci o Storyteller, coisa que obviamente já sabes o que é, e hoje em dia diz-me muito. Conheci o Storyteller, creio eu, através desta música. Através desta versão dos Travis. Vamos ouvir os Travis a cantar Baby One More Time num Storyteller da VH1. Tá bem. Qual o cu o quê? É porque tu já escolheste essa música. Essa versão? Essa versão é que eu já não sei se escolheste ou não, mas sei que foi uma versão ao vivo desta música, precisamente dos Travis. Do Baby One More Time? Sim. Ah, é? É. Então tá bem. Escolho outra versão que estava a falar. Ah, pronto. Tá bem. Tá remediado. E eu quando me lembrei disso, pensei, eu já não escolhi isto. E foi de certeza que foi na altura do Storyteller, na semana antes ou na semana depois. Pois foi. Não interessa. É uma coisa parecida, em qualidade mais fraca. Foi na semana antes. Qualidade mais fraca, mas vamos continuar a coisa nostalgia da semana passada. E em vez de ser os Travis, vamos ouvir o Primo Ceguinho. Não, Primo Ceguinho. O Primo dos Óculos. Primo dos Óculos Rocha. Pode ser assim. Pode ser. O Primo Rocha. É isso. Primo Rocha. Primo Rocha dos Óculos. O Primo Rocha, que é primo do Rocha Ceguinho, primo. Não é? E da Lady Gaga também. E da Lady Gaga. Portanto, vamos ouvir um primo da Lady Gaga, vamos continuar em família, a associação que eu acabei de fazer. Vamos ouvir um numa. Depois tenho de escrever com melhoras aqui a qualidade para meteres isto no ar. Não, mas apanha essa coisa. A qualidade da gravação. Ah, Baby, One More Time, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, One More Time. Vamos lá. Também há. Thank you. Oh baby, baby, I was not supposed to know. Something wasn't right. Oh baby, baby, how should I let you go? Now I'm on the side. Show me what you wanted to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Just because my loneliness, it's killing me. I must confess, I still believe. If not, I'm with you, I lose my mind. Give me a sign. Give me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason of friends is you. Girl, you got me blind. Oh, pretty baby, there's nothing that I will do. 'Cause it's not planned. Show me what you wanted to be. 'Cause, baby, 'cause I need to know now. Just because my loneliness, it's killing me. I must confess, I still believe. If not, I'm with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, baby, baby, how sure I you let you go? Oh, I must confess, in my loneliness, it's killing me now. Don't you know I still believe, and you will be here. Just give me a sign. Hit me, baby, one more time. My loneliness, it's killing me. And I must confess, I still believe. If not, I'm with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Estamos de volta, ouvintes. Hoje quem fala mais alto sou eu, Manade. Manade, outra palma, está bem? Microfone. É fixe. Não é nada fixe, no outro dia eu ouvi a gravação da semana passada, mas eu gostei tanto, por acaso gostei mesmo muito. E quando fica. Quando estava a cantar lá uma música de guitarra, tu a bater, estragava tudo. E a gravação baixava, era giro. Estragava tudo. E piada nenhuma, vamos chatear por causa do tudo. Ai, ai, sabes para mim, mas foi um dia muito especial, sabes? Porque foste a Fátima? Não. Desde 12 de março de 2011 que eu não acertava com os tempos de alma luz. Por isso é que andaste aqui a ver a duração pois, das coisas. Exatamente. Ou era muito, ou era pouco. Ou era 3 horas e meia, ou era 2 horas e 10. Por aí, pronto. Ontem eu em parte teve 1 hora e 10. Anteontem, dia desse. Pois. Ora, e então, a 12 de março de 2011, portanto, a edição número 59, teve 3 horas, 1 minuto e 56 segundos. Bom, tempo razoável. Baleiras bastante. Enfim, normal, pronto. A 2 teve um bocadinho mais, 3 horas, 2 minutos e 36 segundos. Mas depois isto é coisa do género: 2 horas e 10 minutos e 51 segundos, 2 horas e 37, 3 e 8, 57, 3 e 34, parecido. Amém. E pronto, a 2 foi bem feliz para a minha pessoa. Fiz uma edição dedicada toda ao fado. Que giro. Que categoria. Pronto, o que é que eu te digo mais? Que não sabes qual é a música que conheci. Sei, sei. E até te digo mais, acho que é das músicas mais especiais que eu já trouxe aqui ao... Então toca no órgão para dar uma música de fundo enquanto falas. Estás ligado, pá, deixa estar. Pois, está bem. Não, estás ligado, realmente não. Pronto, então é assim. A música chama-se Olha Para Mim, Jesus. Então vou ligar. Está bem. A música chama-se Olha Para Mim, Jesus e é do João Marcelo. Deixa eu chamar o meu pai, então, para ele olhar para ti. Não é Jesus? Então não é martelo sem capa. Mas é Jesus a seguir ao campo. Ah, é? É. Pronto. Para mandar alguma coisa ao chão. Ah, pum! Continua a falar de Jesus. Pronto, e então? Mas não é o Jorge. Pronto, então é assim. E esse vai embora ou fica? Ah, esse fica. Ah, fica. A gente não quer ver se consegue a meta do próximo ano, que é conseguir o 15º lugar. O 14º, aliás. Claro. Mas logo que a gente não fica em último. Podiam ter dado o jeito ao Rio Ave, mas sabe? Fora isso. É, eu acho que fizeram muito bem ganhar. O Rio Ave é obrigado a ganhar hoje e esperar que o Nacional não ganhe, que perca. Ah. Pronto, então é assim. Eu escolhi esta música. Bem, alguns dos ouvintes não sabem, digo eu, outros saberão, digo eu também. O seguinte. Obrigado a todos. Em certa altura da minha vida, eu já fui crente. Já fui muito crente em Deus. Ora, não era pessoa de ir à missa, não era, por acaso não era. Mas era uma pessoa que conversava muito com Deus, era uma pessoa que via Deus como um amigo, que tinha muito em consideração Jesus por aquilo que ele tinha feito por nós. Mas à medida que fui crescendo, essa crença foi desaparecendo, ou melhor, comecei a questionar uma série de coisas que foi passando na minha vida e comecei a deixar de acreditar. E, bom, primeiro há uma coisa que algumas das pessoas se surpreendem comigo é como é que, porque assim, geralmente o que acontece é a pessoa não acredita e passa a acreditar a partir do momento que consegue certa vitória ou que, pronto. Mas o mais engraçado comigo aconteceu precisamente o contrário. Eu só comecei a vencer na vida, em termos sociais, sobretudo, em termos de autoestima, etc. Só comecei a vencer quando deixei. Ah, não foi, assim, não digo que tenham sido uma causa direta, mas pode até ter sido coincidência, mas a verdade é que foi esta. Eu comecei a ser mais eu à medida que ia deixando de acreditar. Hoje em dia não acredito, para mim não existe. Não posso afirmar que não existe, porque, pronto, eu provo que para mim com os meus factos, outras pessoas provarão para si com os seus factos, pronto. Mas é engraçado porque, apesar de não acreditar, ficou esta estima, ficou este respeito profundo por quem acredita e por ter a noção de que realmente a fé é muito importante, ela ajuda muitas pessoas a ultrapassar muitos problemas. Claro que quando é demais o fanatismo acaba por se tornar prejudicial, não é? Quando a crença é maior do que aquilo que devia ser, nós não evoluímos como seres humanos, porque fazemos só. É assim, eu acho que a vida terrena e a crença não são incompatíveis. Porque eu acho que, por exemplo, imaginem este cenário: o que é pior? Eu ser casado. Comigo? Por exemplo, imaginem que eu sou casado aqui com o Nuno. Ah, com o Estevão. Desculpa lá, olha para a tua cara, parecias o Nuno. Desculpa lá. Imaginem que, por exemplo, que eu... Pronto, que era casado com o Nuno, vá. E que andava e que, numa altura mais fácil da minha vida, traía o Nuno com outra pessoa. Pronto. O que é mais grave? Era eu trair o Nuno. Nesse caso, enfim, pronto, com uma mulher vá para ser uma coisa mais. Se não é destes, ainda bem pai na imprensa. Os locutores da Antena Web são um casal e já saíram juntos, não sei quantas vezes. Pronto. Tinhas vergonha? Liga a gata, a irmã gêmea, diz para libertarmos e termos coragem para tudo. Pois, eu sei. Não, mas é só para. Não, pronto, para não ficar assim a olhar sobre nós. Sabes que eu tenho uma certa vergonha. Pronto. É só por isso, meu querido. Ah, bem. Mas dizia eu então, pronto. O que é mais grave? É eu trair uma pessoa numa altura frágil de uma relação ou nunca trair a pessoa fisicamente, mas andar sempre a pensar noutras pessoas? E eu acho que é mais grave a segunda. O que é que eu quero dizer com isto? Para mim, conta mais a intenção do que a ação. Dependendo dos casos, claro. Mas para mim, conta mais a intenção do que a ação. Por exemplo, para mim é mais grave aquele que quer matar mas falha o alvo do que aquele que não quer matar, apenas quer imobilizar e mata acidentalmente, apesar das consequências disso serem mais graves. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o facto de nós sermos o facto de fazermos tudo a pensar, por exemplo, a temer a Deus, não faz de nós pessoas mais certas. Às vezes faz de nós mais erradas, porque faz com que nós não sejamos quem realmente somos e que de vez em quando lá nos desviemos, mesmo que seja no pensamento. Pronto, então, mas assim, eu acho que a crença em geral é uma coisa muito positiva. Mas eu deixei. Mas houve uma altura da minha vida em que, como disse, era muito crente, mesmo muito crente. Era daquelas pessoas que no dia de Páscoa era o primeiro a acordar em casa. Era o primeiro a acordar. Para receber o Jesus, não é? Compasso. Exatamente. Ainda antes do compasso chegar, eu acordava mais ou menos às 7 da manhã, 8 da manhã, no máximo. Já que é uma categoria que o patrão está sempre sentado e eu ando aqui a passear. Exatamente. O compasso a passar lá para as 10, mas enfim. Pronto. Agora vou falar daqui no fundo. Está bem. E então, pronto, é isto. É assim, eu na altura havia uma música que eu adorava ouvir, que era precisamente aquela que vamos ouvir agora. Olha para mim, Jesus, de João Marcelo. Aliás, eu adorava ouvir e adorava cantar essa música. Não conheço João Marcelo. Não conhecia. Não conhecias? Não. É estranho. É estranho? Não és tu que não conheces. Ai, não és tu, esqueço. Ontem à noite estive a falar com a. Deixa cá ver. A turma da. Que era da turma da Mãe Nova das Azeites. Ah. E também foi base para uma das músicas que eu vejo a Storytime. E estivemos a falar dos melhores atores e atrizes portuguesas e eu não conheço o Nuno Lopes. E tu também não. Então, mete-me embora. Tá? Deixa lá. Lembra-se esse... aquele do ano? Do credo. Não? Está bem. Não. Fala lá, está a falar. Pronto, e é isso. Então escolhi... Estava eu a dizer que não dizia o João Marcelo. Tu disseste que era estranho. Foi o último pedaço da nossa conversa. Exatamente. Não, é estranho. Pronto, eu digo isto, é estranho. Porque realmente houve uma altura que teve muito sucesso. E eu acho que mesmo aqui em Portugal esse tema foi talvez um dos mais bem sucedidos. Olha, mas está bem. Pronto, e foi por isso que escolhi esta música. Foi porque em uma altura da minha vida, que foi a má parte, tendo em conta que só tenho 25 anos e só há mais ou menos 8 é que deixei de acreditar. 72. Ou isso. E só há mais ou menos 40 é que deixei de acreditar. Por isso. Portanto, ainda assim, foi a má parte da minha vida. E então... trago esta música em homenagem àquilo que já fui nesse aspecto. Por acaso, ainda hoje conversava isto e diziam que eu acreditava, mas que estava magoado, as coisas que passei na vida. Não. Por acaso, não. Deixei mesmo de acreditar. Aliás... Mas respeitas os crentes e quem acredita, que é muito bonito. Respeito e digo uma coisa. Respeito e tenho muita, mas mesmo muita concepção. Aliás... Não falaste isto esta semana. Os ouvintes devem achar muito estranho e eu estar a dizer isto. E de vez em quando lá se ouvir um reclame da mensagem, do Palavra de Fé, do Show de Jesus, no Canal 2. É porque eu realmente tenho mesmo muita consideração por quem crê. Tenho mesmo muita consideração porque sei o bem que pode fazer. Nas doses certas, mas lógico, mas sei o bem que pode fazer. Esses programas religiosos sou eu que meto às escondidas, mas o Carlos não sabe. Sou eu que meto às escondidas, Antena Web. Está bem, está bem. Mas. Não, mas é isso. Pronto, então. Já está pronto, vamos lá ouvir. É isso, vamos lá ouvir. Já para variar, esqueceu-se que a seguir é intervalo. Eu já ia dizer. Dias, claro que ia. Por acaso ia. É sério, por acaso. Dias. Olha, por acaso ia. E pronto, depois deste momento insólito. Inédito. Pois, inédito. E pronto, enfim. Sem comentários. Vamos então à música. Isto já parecia o Pinto da Costa e o Jorge Jesus, mas pronto. Enfim. É. Vamos lá à música então. Olha para mim, Jesus, tema de João Marcelo. E o intervalo a seguir. É música. Não, ia dizer que era uma música que marcou uma etapa bonita da minha vida, porque quando eu acreditei. Enfim. Marca uma etapa. Era uma etapa bonita. Já é a oitava etapa, não outra etapa. Não, nona. É uma dessas. Tinha um amigo, pronto. E era uma alegria. Pronto. E é assim. Vamos à música então. João Marcelo com Olha para mim, Jesus. Até já. Amém. Olha para mim, Jesus. Olha pra mim de novo. Você morreu na cruz para salvar meu povo. Olha pra mim, Jesus, que é sacrifício menor.

Mas aquilo que tu disseste, podia nem estar com ninguém, mas o pensar estar com outros era pior do que estar realmente. Falaste bem, pá. É aquilo que eu penso. Pronto, e agora? E agora vamos dar a porrada. Outra vez? Não, estou cansado. Não, já ganhaste o primeiro salto. Ora vá. Qual é a minha música agora? Sei lá. Nem eu. Ah, já sei. Ora bom, então vamos lá explorar um bocado a tua situação de bocado. Vá, explorei. Coisas que... Explora-me, filho. Coisas que deixaram-te de fazer acreditar e tal. Muitas pessoas hoje... Até te ia perguntar uma coisa, passou-me a perguntar agora. Como é que achas que é o negócio mais rentável do mundo? Futebol ou religião? Religião. Muito bem. Estivemos a discutir lá no outro dia e a tua amiga do Beira-Mar também me disse a mesma coisa. E então, a religião, porque achas que as pessoas tendo fé e indo de joelhos até Fátima, indo à missa todos os dias às 7 da tarde, tornam essas pessoas mais pacíficas e puras? Não. Nem eu. É o problema disso. Aliás, até te digo uma coisa. Normalmente as que fazem isso são as piores no dia a dia. Bem, a parte da promessa não. Quem é capaz de se expor a tal coisa? As pessoas vão à missa todos os dias e estão sempre lá batidas. Pois, essas são aquelas que mais devemos temer, na minha opinião. Também eu. Sabes porquê? Não é todas, não é? Mas. Exato, não é? Sabes porquê? Porque são aquelas pessoas que vão lá todos os dias, que precisam de ir lá todos os dias. Digamos, redimir-se dos seus pecados, ou seja, todos os dias fazem coisas que não devem, mesmo lá dentro da igreja, que é no fundo falar mal uns dos outros, não é? Se não é dentro, é à porta. Vou puxar o microfone para mim, que é para eu ouvir melhor. Alô, alô. E aí vem o perigo, muitas vezes. Ora, há pessoas más, há pessoas com más, com mau espírito, quer dentro, quer fora da igreja. Mas muitas delas vão para lá é para andar a ver que o tanto tem vestida, se levou a saia curta para o padre olhar e o que é que a filha da curta fez ontem lá em casa e o que é que não sei o que, não é? É. É verdade. Pronto, achas bonito isso? Não achas? Mas era que não foi isso que me fez desacreditar. Eu sei, mas não percebo nada. Estou a introduzir a minha resposta. Ah, vai ser o padre Luís Borga. Por acaso pensei nesse. Ponto a mão, porque tinha justificação, mas não vou dizer, pode ser que um dia seja útil para outro programa. Tá, então, no meio desta gente que eu, sinceramente, já quando fizeram a igreja aqui perto, que foi o escândalo que foi, queria fazer uma igreja bem maior para abrigar mais pessoas, porque no dia das comunhões e nos batizados os pais ficavam cá fora e não há condições, e vamos deitar esta igreja abaixo e construir uma nova, e fizeram. E eu pergunto, daqui a 20 ou 30 anos, quem é que vai à missa? Tu não olhas porque não olhas, mas eu estou numa missa, 90% das pessoas têm mais de 50, 60. Metade tem mais de... Não, pronto, deixa-me cá pensar. 90% das pessoas têm mais de 40 anos. Metade tem mais de 60. Daqui a 20 ou 30 anos, quantas pessoas é que vão estar nas missas? A não ser que haja assim uma mudança radical na educação. Olha, vou dar uma resposta e, por muito estranho que pareça, é mesmo sincera. Se acontecer mais alguma coisa, então, sobretudo no ano 2012, vamos ter mais pessoas a ir à missa. Vamos. Ou ir às igrejas, vá, no fundo. Mas se as coisas continuarem neste rumo, eu acho que vão ser cada vez menos as pessoas. E vão ser menos porquê? Porque há cada vez mais pessoas com uma aversão à missa. Não à religião necessariamente, mas à missa. E depois, por outra coisa, porque eu acho que cada vez a crença é uma coisa mais dissolvida. Eu acredito, mas não sou... Como é que é? Eu sou católico, enfim, mas não sou praticante. É o meu caso. Pronto. Quer dizer, não vou sempre à missa, vou de vez em quando. Mas considero-me católico no dia-a-dia. Não é por ir à missa. Exato. Não, mas para, mas há pessoas que dizem... Ou seja, no fundo, acreditam, tipo... Acreditam em qualquer coisa, mas nem pensam muito nisso. Tipo, pronto, está bem. Se calhar há, pronto. E eu reparo que é uma crença cada vez mais dissolvida. Portanto, por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, para há 200 anos atrás... Havia coisas que eram completamente impossíveis de se dizer, ou de se fazer, ou de se experienciar, não é? Por exemplo, e falando muito abertamente, por exemplo, o ato sexual era visto de uma forma muito mais repugnante há 200 anos atrás do que agora, não é? ou mesmo nem é preciso tão longe, basta ir, por exemplo, ao princípio do século, não é? Duas mulheres, uma com a outra. Basta ir a 1973, cá. Por exemplo, exatamente. Quer dizer, basta ir a 1980, acho que foi o ano, eu sabia o ano, acho que foi em 80. Primeira vez que passou um filme mais erótico na RTP, foi o fim do mundo. Choveram milhares de tonfonemas porque não podia ser. Por exemplo, mas mesmo nos países mais desenvolvidos, lá, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos da América, França, Deutschland, também, embora a Alemanha, enfim, a Alemanha foi um caso diferente, porque a Alemanha, repara, a Alemanha surgiu há 150 anos, ou 151 neste caso, surgiu há 151 anos e foi o país que mais se dividiu, entretanto. Sim, vamos lá falar do... Mas sim, é verdade. Portanto, mesmo nos países mais desenvolvidos, no princípio do século XX, não, XXI, como é lógico, no princípio do século XX, e acho que era pouco imaginável, ou pouco credível, que um casal homossexual fosse bem aceito. Não é? Hoje em dia, até já as comunidades... Nem bem nem mal, não era aceito. Pois, não é? Hoje em dia, já mesmo em Portugal... Não é? Aliás, mais até do que isso, já nem os homossexuais, na sua gênese, na sua maioria, levam a mal algumas brincadeiras, algumas coisas que se têm nos canais de televisão. Vai, o que é que isso tem a ver com a religião? O que eu estava a dizer? Não, tem a ver com a forma como as coisas estão vistas, ou seja, cada vez há um desligamento maior da religião. Ah! E portanto, ou alguma coisa realmente muda. Mas eu espero que não, sabes? Porque eu acho que... Sabes, isto não é uma opinião, isto é um facto. Sabes qual é que foi a altura em que o mundo, pelo menos o mundo ocidental, mais regrediu? Ontem. A altura em que o mundo ocidental mais regrediu foi na altura em que mais se valorizou a crença. Foi a Idade Média. Foi a Idade Média. Coincidência. Tenho dúvidas. Tem sido coincidência. Lembra-se, não é, da tua juventude nessa altura? Sim, era. Andávamos a vender jornais? Sim, também. Esse foi para aí no século X. Século ainda X. Antes o Gutenberg aparecia, já andavas a vender jornais. Sim. E foi uma coisa que. Maculto. É assim, também foi reprimida, porque eu difundi notícias tipo. Hoje a antena web é poesia erótica, e portanto aquilo era censurado. Havia rádio na altura, era uma categoria. Não, só havia mesmo a antena web. Ah, era a única. Era a única. Tinha esse estatuto especial lá. Ah, bom, eu, sabes que é assim, eu tinha um amigo que era o Doraemon, então ele trazia-me coisas do futuro, tipo computador e não sei o quê. Uhum. Eu tinha uma tomada elétrica em minha casa. Mas foi lá conhecer o Son Goku? Não. Já bem depois. Aliás, o Son Goku já foi bem no século XIII. Ah, sim. Já foi no século XIII. Pronto, esperas que não haja... Foi por mero acaso. Esperas que não haja uma maior ligação à crença. Mas nunca mais introduz uma música. Ah, sim, entre os lados. No meio desta gente toda, que obviamente volto a dizer que não é toda, mas na minha opinião é a maioria, e aqui na opinião do... Diz o nome para te chamar. Do Juvenal, também é a mesma coisa. Então aqui o Jumento diz que... diz que também muitas das pessoas que vão lá é do que se deve também mais. O que é preciso então no meio disto tudo? Olha, vou fazer o som... Tu acordavas cedo no domingo de Páscoa para quê? Ah! era para isso. O que é preciso no meio disto tudo, com tanta podridão e com tanto espírito mau que anda por aí? Olha, o que é preciso. Tens que acertar, senão. São valores. Um deles. Um deles, o respeito. Mais. A sinceridade. Mais profundo. Mais profundo? Anda lá! A sinceridade. Não é profundo. É mais profundo, não é profundo no braço, é. Tens um sentimento mais profundo. Não sei. Oh. Acho que dizer amizade é uma coisa muito. Mais! Pá, não sei. O amor pelo próximo. Está bem difícil. Pois. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Amém. E então o que é que eu me lembrei de trazer? Se bem que esta música, até em termos de ritmo, era mais apropriada à que tu vais escolher a seguir, porque há certas, em base instrumental e não sei o quê, vais ver que são parecidas. Sim, senhor, já andas a aprender comigo. Porquê? Quando falo na questão instrumental das músicas. Não, e é parecido. E eu até tinha pensado em responder esta ser a última. mas se esta fosse a última, também não sabia o que é que havia de responder agora. Por isso, vamos entrar mais no tema do que na melodia, embora esta, vamos fazer de conta então. Eu vou escolher esta, e depois a resposta do Carlos vai entrar dentro do ritmo da minha. Que é esse, o gênese deste programa é esse. Exatamente. Responder dentro do meu ritmo, por isso é o que o Carlos vai fazer hoje. Vai responder à minha, exatamente parecido. O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir uma música que eu já ouvi várias vezes, mas hoje foi a primeira vez que eu ouvi com atenção de manhã, não ter um, no programa de Mantanto, não me lembro. E a convidada era a Viviane. Ah. É isso, entre aspas. Que tem uma música chamada Urgentemente. E que ela diz que é urgente muita coisa, estas coisas, os valores e tal, e fixa muito, frisa muito, é urgente o amor. Eu acho que este poema é de alguém, de alguma coisa, algum poema. É de quem? Não sei, mas é quando do teatro Experiência, aliás, Urgências 2007, havia uma coisa muito gira, que era a porta do... Não é do teatro, era qualquer coisa de Matos, estamos agora a faltar o nome. Maria Matos. Maria Matos, exatamente. À porta desse teatro, eles tinham lá uma... As pessoas eram convidadas a escrever num papelzinho. É urgente o quê? Ah, e foi só Lisboa, só para ver isso? Não foi só Lisboa, só para ver isso. Quer dizer, foi um dos momentos mais importantes dessa minha viagem a Lisboa. Foi. Então pronto, o poema que é não sei quem, mas... Eu conheci o Fernando Luís. Que é cantado nesse... Quem é o Fernando Luís? Acho que é o Fernando Luís que ele se chama. O que faz de Inspetor das Mentes. É Fernando Luís que se chama, não é? Não, ou Diogo Luís. Não, Diogo Luís não. É o quê? Do Max? Sim. É... Acho que é Fernando Luís. Não, como é que tu deixas a seguir? Diogo Luís. É uma coisa dessas. Então, para responder aqui ao tema, com crença ou não, eu acho que mais importante do que isso era o que eu estava a dizer ao cabo, ser católico e ser boa pessoa é ajudar os outros, é ter coisas, coisas baixas e baixas. E então uma das coisas que é preciso é amor. Não é preciso amor, como eu e o Carlos, por exemplo. Nós estamos aqui. Não é preciso esse. Mas vocês é que não vêem, mas a gente faz aqui cada badalhoquice. É, não é? Então, quando bebes meia de leite, é que fazes cada badalhoquice, deixas cair tudo para o chão e cheiras mal. E então, vamos ouvir ela precisamente a apelar isso numa melodia que eu considero bonita e depois o Carlos vai responder dentro do mesmo ritmo. Posso só fazer uma pergunta? Diz lá, já vai em 13 minutos. Não, muito rápido, muito rápido. Já disseste, já passou. Pronto, tu sabes que eu não acredito, mas não acredito mesmo, mas está magoada, não acreditar. É. Vês-me como uma pessoa má? Não. És a pessoa mais bondosa e... Aliás, não te lembras daquilo que eu te disse que eras o mais parecido com Jesus? Sim, que pronto. Foi por causa disso que escolheste a música anterior. Agradeço esse elogio, porque para mim, eu posso não acreditar em Deus, mas para mim, nem é sequer questionável se Jesus existiu ou não. Já disseste isso. Ponto final. Hoje estás bem. Mas é assim, eu fiz essa pergunta porquê? Eu sabia mais ou menos o que é que eu quis responder, mas fiz essa pergunta porquê? O facto de não acreditarmos não quer dizer que percamos o medo do mal. Não é? Acreditar em Deus não é sinónimo de temer a Deus. Aliás, não é sinónimo de temer o que quer que seja. Ou não tem de ser. A verdadeira crença não assenta na base do medo. Porque então não é crença, é respeito, é medo, o que quer que seja. É assim, eu posso não acreditar. Mas eu tenho os meus valores e eu não faço mal só porque acredito que quando morrer acabou. Portanto, não fiquem os ouvintes a achar que quem não acredita... É como aquela história, vou fumar 2 maços por dia, vou morrer na mesma como os outros. Ah, que sendo isto. Não, por causa eu vi uma conversa dessa aqui no estúdio de um lado. Pois, é isso que eu depois... Eu também conheço uma pessoa que é assim, não fumo 2 maços por dia, mas pronto. É, mas é dizer. Mas também não se importa. Eu vou morrer e vou... Então pronto, vamos lá morrer todos, um dia destes. Exatamente. Mas antes vamos ouvir o Urgentemente da Viviane. É urgente ouvir. Então vamos ouvir o ex-vocalista dos entre aspas. Quero ver os peixes a palmar. Já pensei que é esta música, não? Ou melhor, é urgente ouvir. Hã? Sim. Esqueci o nome das coisas. Chorar. Ela que fazia isso. Ah, está bem. Sabes que ela nasceu nisso? Eu não chego a falar sobre a vida dela. Bem, não entra isso. Olá, quem não ouviu o que eu disse? Ou só uma antena web, que é melhor. Exatamente. Também acho que sim. É. E nós não temos a Viviane, temos a... Como é que chama? A Daniela Varela. Temos a Daniela Varela, pois é. E para a semana temos o Carlos Vidal. Ah, pois é. Eu sou o Arroz Cantina. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. De destruir certas palavras. Ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente. os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. Esqueci, montas tu. Tá bem, pronto. Anda lá, monta então, vamos a montar. Agora? Agora não, para a semana. Ah, tá bem. Vá lá. Pronto, minha última escolha. Tu nem sequer deixaste para qual é que era a minha última escolha. Eu não sei qual é. Pois é, que eu também já não me recordo. Pois, agora, pois. É, bom dia, Tristeza. Ah, é isso mesmo, obrigadinho. Porquê que eu escolhi esta música? Tens de dizer o título da música, vais dizer no fim. Buenos Dias Tristeza. Da? Da Isabel Pantoja. Que é mexicana. É? De tal maneira que ela era venezuelana. Não sei, eu estou a perguntar. Ah, não, estou mesmo a dizer que ela era venezuelana, porque eu... Olha, engraçado. Eu soube que ela era venezuelana, sabes porquê? Não me disseste? Porque eu conheci um rapaz na universidade que se chamava Wilson de Jesus. Amém. Não, era só mesmo Wilson de Jesus. O homem não tinha no nome. Troika. Triunvirato. Porquê é só um nome engraçado? O teu amigo do PP não diz troika. Diz triunvirato. Que giro. Está bem. Fala. Ah, ele agora já não é meu amigo. Ah, já não gosto dele. Não. És como os teenagers. Namora num dia e para a semana já me namoro. Não, eu agora... Eu já há algum tempo comecei a ficar inclinado para outra... Para outra força política. Associativo, tá, mas não sei especificamente que é PPPT, que é RMS. Pois, está bem. Pode ser. Ora, verdade, eu ouviste o Nós e o Mundo desta semana? Nada. Nada? Então eu vou dizer o que é que eu sugeri. Eu sugeri uma política, uma disciplina chamada OPS. Ouvi. É educação política, ouvi. Está a mandar. Vá lá, já vai. Pronto. Vai ter 1h40. Pronto. Sim, tenta mais tempo para fazer os histórias de resumo. Ah, bem, mas eu tenho que ir com o Catraia. Histórias da Eurovisão. O Catraia, enganei. Ah, pois, comigo, exatamente. Isso. Pronto, já sabem, não perco não seguir os histórias do Eurovisão. Pronto. Lá vem a e-book aí de mim em cima depois. Ora bem. Ora bem, vais falar que eu vou me mexer nas suas cassetes. Está bem. A música chama-se Buenos Dias Tristeza. É uma música que já passei, inclusive, em programas como Hora Zero. Como Hora Zero e também como o Hora Zero. Foram os três programas em que passei a música. Não, é assim. Eu passei esta música... aliás, eu escolhi esta música mesmo por este motivo. Porque é uma música... A música é mesmo triste. Mas é mesmo muito triste. Aliás, era há alturas em que parece mesmo que está a chorar. E eu escolhi esta música porque... Esta música reflete um bocadinho aquilo que nós hoje viemos a falar desde o princípio do programa. Lady Gaga, o apelo à liberdade. E o choro pode não ser uma libertação. Aliás, não há mal em chorar também, vês? Não há mal em chorar sozinho com outra pessoa. Não, não há mal chorar. É apenas o oposto de rir. Tem reações diferentes no nosso organismo. Rir faz bem, chorar também. E é assim... Até palmas, não faz bem quando estamos a gravar. Pronto, e é assim... eu quando escolhi esta música, de facto, estava mesmo muito triste. Hoje ainda não estou, mas sinceramente eu acho que esta música é muito boa para quem está triste, porque proporciona ao choro. E chorar faz bem em alturas em que estamos tristes. E eu escolhi esta música mais como uma espécie de conselho. Porque, como é que eu posso dizer? Eu acho que nós vamos chorar mesmo quando estamos a precisar. Às vezes mesmo que seja de alegria, mas no caso de alegria esta música não serve. No caso de tristeza, sim, esta música serve muito. Esta ou, por exemplo, temas como Nima Kitpá, do Jacques Brel. Esta música acho que é a mais indicada. E depois tem uma vantagem. Como é cantada em espanhol... Olha, eu estou a falar também. Ela se doce mais baixo. Ela se quer levar um show para mim. Diz eu que, como esta música é cantada em espanhol, é mais fácil de perceber aqui em Portugal do que o francês, não é? E então, pronto, é assim, foi uma música que me tocou muito também, porque eu era uma das músicas que eu mais ouvia na universidade, já sabe porquê, não é? Porque era uma altura de grande tristeza para mim, e portanto, pronto. A partir do segundo ano? Sim, a partir do segundo ano. Primeiro foi bom. Já sei se é. E pronto, foi por isto que escolhi esta música. Muito bem, já sei qual a resposta, eu não sabia até hoje, já sabia. Então vá, diz lá, qual é? Hã? Qual é? Hã? Bom, qual é? Só digo depois a tua música, não vou dizer agora. Ah, pois é. Já pensava que ia dizer a minha música, tens razão. Tenho lá em casa para tu comeres, vamos lá. Está bem. Então vamos lá, música, Buenos Dias, Tristeza. É um rico título, uma música. Por acaso, é. E é um título muito frontal. É um título. Ah, bem, mas é que não. Palavras diretas, frontais. Pois. Palavras diretas, era um bom nome para um programa de antena, não é? Por acaso era. Não sei sobre porquê, mas devia ser bonito. Deve ser duas pessoas que se sentarem uma outra. Ah, mas isso já temos aqui nos contos que escolheu. Exatamente. Mas podemos pensar nisso. É, não é? Vamos. Palavras diretas. Fiquei a pensar nisto. Buenos dias, tristeza. Buenos dias, tristeza. O tema de Isabel Pantoja. Para ouvir então a partir de agora. Esta é a minha terceira e última escolha de hoje. Amém. Troca. Siéntate junto a mí ¿cómo se llama? Cuéntame, por favor. Pero nunca me digas que su nombre es amor. Llegaste junto a mí, volaron tantos sueños a la vez. Los tuyos que luchaban por vivir, los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves. Me estoy acostumbrando a verte aquí, a veces entonando una canción y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Dime tú si lo sabes. ¿Quién se acuerda de mí? Dime, dime cómo se llama. Vai à internet então, já está a gravar. Vai à internet e procura. Tens que abrir a internet, pá. Está bem. Isto vai saber aqui o... Vai lá. Oh. Vai lá tu, vai lá tu. Vou eu. Oh, ia tocar. Agora é a minha vez. Então vai tocar. Dá a música. Mete mais alto que é para entreter aqui o pessoal. Não posso, não isto. Ora. Não, mete mais alto o órgão. Ah. Para entreter aqui o pessoal, né, enquanto eu... Enquanto eu procuro. Oh, não posso, não tenho aqui o rato. Eu leio. Ah, não, não, toca aí, tem que ter aqui esta gente. Isto para quem estava com pressa de acabar o programa é uma categoria. Amém. Listam, eu também. Amém. Outra vez, já foi na semana passada. Thank you. Deixa lá, vou agora para aí. Quero ver aqui uma coisa. Ah, tá aqui. A viração. Anda, sentar-te. Tá chega. Conhece essa música? Posso continuar que estava a ser fixe? Já meteste, já estragaste a música. Já meteste esta música na antena hoje, não fiz. Ora, várias razões para eu escolher isto. Primeiro, a versão da eu não sei se tinha a original, se era mesmo deles. Esta música eu conheci-os através dos Resistência, foi o grupo mítico do início dos anos 90. Ah, é Liberdade! Ah, pronto, chegaste tudo. Não era para dizer o título. Ah, desculpa lá. O que é que tu achas? Eu não ouvi. Estavas com vontade? Estavas com vontade? Exatamente, estava com vontade. Então vai, eu abro a porta, vai lá, casa bem. Eu conheci esta música através dos Resistência e quando chega à parte do canta, canta. É o Tim. O Tim é o vocalista do grupo. Tim, tim. Estou-te a perguntar. Ah! É os biqueiros e chapadões. Os seus tipos de pesca, esta semana tiveram uma notícia que tu deves saber. Sabes ou não? Não. Não. José Pedro, não soubeste? Não. O que é que lhe aconteceu? Tá. Foi internado, está. Transplante de fígado, não sei o quê. Ah, não sabia. Não está no grupo. E isto faz-me levar uma coisa. Quinta-feira corria a notícia que ele tinha morrido. Tinha corrido antes a notícia, que era tudo inventado. Porquê é que as pessoas inventam isto? Diz-me. Porque. Andava na internet essa notícia. Há vários fatores para as pessoas inventarem esse tipo de coisas. Não vais prolongar isto por mais 15 minutos. Não. Já estamos no programa. Primeiro, não sei se é esta mesma. Primeiro, a necessidade da tragédia. O ser humano tem uma especial atração para aquilo que é mau. O horror. O drama. A tragédia. Isso. Amém. Segundo, é conveniente, porque vende. Ou porque obriga as pessoas a visitar, a procurar, a pesquisar. Pronto. E é isso. Pronto. É só isso? É. E então, o vocalista é do mesmo grupo das coisas, então vai dar uma homenagem mais ou menos a isso. Falaste aí o ritmo, não é exatamente igual. Até diria que a anterior é mais parecida, mas também, se esta é triste, é que tu disseste, esta música também é muito calma e coisa. E melódica. E então. O que é que tu disseste na introdução? Disseste muita coisa. Mas uma das coisas foi apelar à liberdade, não foi? Uhum. A Lady Gaga apela à liberdade e devemos ter liberdade, devemos ter liberdade, não é? Então pronto, vamos ouvir uma música chamada Liberdade, porque esta é a minha escolha. E vamos fechar com isto. Num programa em que. Em que o Carlos Seguinho está a tocar Vida Som. O som é igual. Quase igual. Igual. Eu perguntei se tens visto na memória ou não. Não respondeste. Ah, não vi. Tenho. Aliás, sim, foi por isso que também que eu senti muita coisa, sabes? Também foi por isso. Ah. Porque, olha, senti-me transportado a 2007, numa altura em que era muito feliz. Mas a vida só em 96. É, já lá vou. Também fui transportado a essa altura. Porque, olha, primeiro foi o ano também da novela Primeiro Amor. Segundo, na altura, as novelas da altura não tinham a ver com agora, não é? Eu, embora sejam boas novelas, também é verdade, mas não sei, aquelas pessoas, algumas delas já caíram entre nós, duas das principais da vida, três das principais da vida são quatro. A Eugénia, não é? A Mariana Remonteiro, que é a Eugénia, a Maria do Amparo, que é a. Oi. É que morreu no ano passado também, que era dos Andrades. Não sei. Ai, o nome dela. Pronto, é qualquer coisa. O Henrique Viana, que faz o do... Compreendes? O homem dos negócios. Estás a ver? O Gabriel. Ah, sim. Não sabes? Deixa não, vagamente. Lembro-me que é uma personagem que aparece pouco. Pouco? Pelo menos aparece... Pelo menos se calhar aparecer mais no outro do que agora. Ah, fogo. Estás a para aparecer. É o amigo do João. É, não interessa. E o... Ah, e o Armando Cortês. Que faz o Leonardo Rodolfo. O rico que anda com as roupas pobres. Não sei o quê. Bem, não interessa. Passando a vida, ah, é rico. É, passando a vida está lá à frente, vamos ouvir a música, que coisa. Mas esse não era novo, não era? Oh, o Armando Cortês, pai, 90 anos. É. 90 não, mas 80, devia ter. Se fosse vivo. Pois. Pois, e então, a primeira música de hoje foi. Qual foi? Lady Gaga com a versão country de Born This Way. A segunda foi o Primo Rocha dos Óculos a cantar a versão caseira de Baby One More Time. A terceira... Olha para mim, Jesus, tema de João Marcelo. Depois do intervalo, a quarta canção deste programa, que é o mais fraco de todos, Antena Web, foi Viviane, com o título Urgentemente. A quinta... A quinta música foi nem mais nem menos do que Buenos Dias Tristeza, o tema de Isabel Pantoja. Vamos fechar com os Resistência, grupo português que vai interpretar a melodia Liberdade. Desta forma nos despedimos, agradecendo a todos pela vossa companhia, pela vossa preferência por este programa da Antena Web, uma rádio que está feita à sua medida, para si e para quando quiser. Também para os seus filhos, e para os netos, e para os pais, e tios, e irmãos, e para o passarinho também há de gostar de ouvir algumas músicas que passam nesta estação radiofónica. Portanto, a todos aqueles que nos sintonizaram amanhã, um bom dia, e aqueles que acordaram às 8, um bom dia trabalho. Próximo trabalho, um bom dia na mesma. Se estamos a ouvir depois do almoço, tenham uma boa sesta, uma boa digestão. Se nos estão a ouvir à noite, então boa sorte para Portugal no final do Festival Eurovisão da Canção. E se nos estão a ouvir de madrugada, isto não são horas de estar no computador, toca aí dormir. No resto, vamos despedir quando o Carlos parar de tocar. Já vai em 10 minutos e tal. Até para a semana. Saudade. Thank you.